pra mim o farol da paixão. Meus olhos navegaram em sua direção. Milhas e milhas do cais em busca daquela paz que o meu coração sonhou, pensando que é. Deixei tudo para trás e me lancei no mar. E quem não soube amar, te amei por todos os sete mares. Te amei, foi algo de verdade. Te amei como eu te amei. Te amei como ninguém no mundo. Te amei, sentimento. Acendeu pra mim o farol da paixão. Meus olhos navegaram em sua direção. Milhas e milhas do cais em busca daquela paz que o meu coração sonhou. Para trás e me lancei no mar de quem não soube amar. Te amei por todos os sete mares. Te amei, foi amor de verdade. Te amei, te amei como ninguém no mundo. Te amei, sentimento profundo. Te amei. Aquele mar por onde navegou meu amor pra te encontrar. E aí vai se lembrar que por você eu naufraguei. Quanto nessa vida eu te amei.